Que bravo, Yankee, voe e lençóis. Yankee, dá presente, lençóis. 0 graus com 08 nós, as Papa Golf. Juliet Tango Zulu, atentando a esteira, turbulência do foco descendo ao Xenec, decolou à frente. Quando pronto, tem livre decolagem pistão 0, vento 070 0 graus com 09 nós. Firmo. Ativo, mantém o ponto de espera, cabeceiro no zero, passageiro 2 vezes. Afirmativo, mantém o ponto de espera, passareiro. Golf Kilo, desça para o 0, 5, 0. Negativo, tem um tráfego na curta final da 17. Bravo Kilo Whisky, o vento 070 graus, cono 09, tem livre de pouso, pistão no 0, Bravo Kilo Whisky. O Oscar Papa Golf, decola do 05, chama o controle de 120.8, bom voo. Juliet Tango Zulu, decolado ao 05, chama o controle de 120.8, bom voo. 120.8, dá um alô. É 225, na presente foi Nitsa. Da presente, Nitsa, o Chanel 6225. Do Gol 1897. Vai lá no Gol 1897. Após o Ibrahim Azul, está autorizado com 1897. Utilizo no solo de Salvador 06, autorizado backtrack, reporte pista livre. Se é aquilo, Índia, ingressa a pista 17, seguindo o Charlie 150, reposta cabeceira, pronto. Passarei 2223 ali, mantém cabeceira 10. Mantém cabeceira 10, passarei 223. Salvador, da 3304, autorização para Brasília, 360. 360, Mike Bravinha, que recebeu no 260, alterna a secundária 1288. Bom dia. Autorizado Brasília, nível 380, decola pista 10, curva direita, saída Argo, tração elétrica, Zulu no 7 Aerovia. 3406, transponda e controle 1208, da 3304. Alinhar e manter pistão zero. Ali mandei em pistão zero, quando está aqui no 5. 304. Solo Salvador, gol 923, informação Juliette. Lado 09, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 1208. Controle Salvador, passarelo 2223, arbor 1200 pés. Passarelo 2226, contato radar, suba para o 260, sairá. Pressão 260, perfil arbor. A gente vai aguardar o gol 1897. Trip 5221 para o pushback. Portará. Sané 6225, vetoração para espaçamento, curva à direita na proa 360. Curva à direita na proa 360, Chaneiro 6225. Chaneiro 625 para sua informação, tráfego à frente às 7 milhas, é um Ecoturno 21, subindo para 180. Seu limite vai ser cruzar o nível de voo 180. Sente, Chaneiro 6225. Controle, o Julieta me isolou. Libera essa restrição, senhorita? Tanque Zulu está livre da restrição de 3 mil pés. Ok, Tanque Zulu. Whisky Golf Kilo, desça para 3 mil pés, ajuste na 096. 3 mil, na 096, ajuste. O tráfego à sua frente a 3 milhas está cruzando o 090 para uma centena. Alô, TAN 3663 para pushback acionamento. Aguardando a posição 06, TAN 3663. Trip 5221 para o TAC. 45 a bordo, 4 horas. Alterna Salvador. Ativo ainda, ponto de espera, chama a torre, 5221. Gustavo, boa, tem uma 3859, informação Juliette, 360 para Curitiba. 360 para Curitiba. Tem uma saída prevista aí, eleva? Whisky Golf Kilo, desça para 2 mil pés, o ajuste é 10106. E 2000, 10106. estabilizado, final LS é posto estabilizado. Patrulha Salvador, Oceanero 63, 19. 63 ou 9, chegada a ponto, essa identificação, desça para o 050. Controle. Proceda. O tráfego à frente está a 2 milhas. Para o controle Léo, temos que entregar uma separação maior. Então, curva à direita na Pro 270. 270. Agora entendo que temos separação vertical, não é necessário longitudinal, né? Pela Perzulu 16, Belzonte, 13, sai na saída da Elbridge, 1208-5415, bom 923. Chegada Mari, desça para o 060. Chegada Mari, 060, 188. Oscar Papa Golf, vou ir na proa de Coral. Iniciando 4299. Bom, aí? Eu? Depois eu 2345. Tá bom. TP5221, ponto de pé. espera pronto. Trip 5221, ali mantém cabeceira 10? Ali mantém 10, 5221. Ainda não, 897 está remoto, está com você. Gente, a gente já falou aí com a companhia está com o CGNA lá para se autorizar. Estamos recebendo a ligação externa aqui, 3-3-3-3. Obrigado. Informação GPS, está em descida para 150. 1072, chega da Mari, desça para o 070. 070 na Mari, o voo no 070. Controle na frequência 120.8. 120.8, bom trabalho. Ô Salvador, é o 3859? Que saída é essa? É água? É nessa? Azul 429, Quilo livre pouso, pista 17, o vento 090 graus, com 1-2 nós. Eu, após o pouso, ela está. Sete. Alô, 897, voltando. Decolagem, pistão 0, vento 090 graus, cono 2 nós. Levei decolagem, 5221. Estou aí, Salvador, bom dia. O TAN 3663, pronto no ponto zero da 10. TAN 3663, autorizado alinhar e mantém pistão 0. Ali, mantém pistão no 0, TAN 3663. O Gol 1715, vai cruzar o nível de voo 160, passando Arbor. 1715, chame-se Recife, 1260, alternativa 288. 260-288, bom dia. Reduz velocidade para 200 nós, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 015, limite ao localizador. Pro 015, limite ao localizador, reduz 200, igual 882. Controle, Juliette Tango Zulu, qualifica o nível 080, não tem problema. Juliette Tango Zulu, nível de voo 080, confirmo o estimado para o pulso. Marco, Santolina, 1340. 1340, subindo para o 080. Vai atender para o 040, mas sem freio. Confirme? Cadê o 080, Juliette Tango Zulu? Gente, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Oscar, Papa Golf, está a 4 milhas da posição coral, o serviço já está terminado, chame Léo, zona 201. O 5221. E o chamado dele. Azul 4299, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 13325. Recife 251, alterna 3325, Azul 4299, bom trabalho. Valor 5229. Para 3 mil pés, ajuste 10196. 3000, 10196, bom 888. 10072, desça para 4 mil pés, ajuste 10196, redução para 209. 224 mil pés, 1096. Papa Tango Zulu, Tango Zulu, chame o centro Recife, frequência 12685, alternativa 125.45. Interceptar o localizador, curva direita na Pro 070, repórter estabilizado. E Pro 080, repórter estabilizado, bom 888. Contato radar, sou para o 340, saída da Euler Bridge. Presente, Pro, limite ao localizador. Mantenha presente, Pro, limitado localizador, 072-104000. Ganhado e pronto. Sim, a gente mantém a posição. Só chamou porque estava tendo uma interferência, eu não sabia se eu estava chamando ou não. Pushback, acionamento, posição 05. 05, obrigado, já para o pushback, acionamento. Puxando a 096, aguarde a transferência para a torre. 2000 no 096, aguardando a transferência, 1888. Na 3663, foi Dael na presente. Direto Dael, 3663. P5494, está 6 milhas da posição coral, voe Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Voa Mari, chegada Mari, P5494, informa para a descida. Redução para 1980. Redução 80, 1072. Tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, 63 no Nono Xará. 63, pode seguir direto, considerando a restrição mal centena. Gol no 663, pode seguir direto, livre da restrição. É o TAM 3663, bem antigado. Para o táxi, gol 1897, 161 a bordo, 3 horas de autonomia na Terra Campina. 612 aos 30, controle 128, boa viagem. Cheque de alfa, por favor, espera a torre 26, altíssimo 10, obrigado. Salvador, 3259, puxa, bem de funcionamento, está na 10. Autorizado, reporte de ataque, 3259. Ação de tráfego, será que virá o tráfego com Boeing 737 a 5 milhas? Tem no equipamento, 72. Salvador 63, ano 2, Oxené, bom dia, decolou, não se escuta. 63, ano 2, acione 5403. Acionado 5403, 63, ano 2. 888, chame torre, 18 decimal 6. 1861, 888, obrigado. 2, Salvador, bom dia, com 888. 1888, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Pois senhor, aguarda na chuva. Gol 1072, desça para 2000, pés, ajuste permanente. Aguarde a transferência para todos. 2000, 0722, tem. 6312, contato radar, sua para o 350 na saída Puca. 350 na Puca, 6312. Colagem. Ciente, após a Xanera, a linha é, mantém agilizando. Confiro, ou 672, ó. Delta, alinhar e manter, cabeceira 17, alinhar e manter. Paulo, é de 679. Agora o informação, aeronave da Gol ingressando agora a pista para a decolagem. Paciente, 182. 3259. Obrigado. Oito, decolagem autorizada, 1000 com 15 nós, 1016. Livre decolagem, pistão no 01897. Poxa, né? 63, ou não, não? Alfa, vai importar, é que